todos os jogos de todas as equipas, não é só os jogos onde o Nogueirense participa, são finais para essas equipas. Pela proximidade pontual que as seis equipas foram para esta segunda fase. E somente nestas primeiras 5, 6 jornadas, creio que haverá possibilidades das seis equipas subirem divisão. E nessa medida todos os jogos são importantes para todos. Por isso é que às vezes não é... por isso é que é importante em todos os jogos conquistar pontos, nem sempre conseguimos os três. Às vezes um ponto parece que é pouco no final daquele jogo, mas pode ser precioso na classificação final. E todos os jogos têm um grau de dificuldade elevado. Tá? Nós temos aqui um jogo em casa com o Académico Viseu em que me parece que o resultado é injusto para nós, pois a expulsão do Quinta-Cheira, independentemente de ser penalti, não é vermelho direto, portanto foi uma má ação da equipa de arbitragem que nos penalizou. A perder 1-0 e com jogador a menos, partimos para o nosso melhor período e acho que o empate soube-nos a pouco. Em Avanca parece-me que o resultado é justo e, portanto, foi um bom jogo do ponto de vista tático e da ocupação de espaços da nossa equipa. E hoje acho que fomos claramente superiores, portanto, perante uma equipa que veio aqui para tentar pontuar, com um tipo de futebol muito direto, com bola muito metida na frente, e nós sabemos contrariar isso com calma, com capacidade de colocar a bola no chão, aproveitando também alguns espaços que eles nos cederam, e sobretudo com ações rápidas de ataque e de contra-ataque que nos possibilitaram fazer os dois primeiros golos. Julgo que durante todo o jogo tivemos sempre o próprio jogo controlado, portanto os jogadores do Nogueirense estiveram bem posicionados no campo, estiveram coesos do ponto de vista posicional e tático, e acho que a vitória é justa e provavelmente podemos ter feito mais um ou dois golos, o que também pode vir a ser importante no fim, e nessa medida portanto, dar os parabéns ao Nogueirense e continuar a treinar. Mister, há bem pouco tempo queixava-se das lesões que vinham assolando a equipa do Nogueirense. Hoje vimos a quase no fim a entrada do Bandeira. O Bandeira já está recuperado, é um reforço, aquele reforço de inverno que não foi devido àquela lesão logo no primeiro treino, mas agora para esta segunda fase é um reforço ou ainda há que esperar algum tempo para ele recuperar a 100%? Há que esperar algum tempo. O Bandeira foi convocado porque este era um jogo importante para nós, era fundamental ganharmos 3 pontos. Não saberia o que é que o jogo ia dar. É um jogador com uma estatura elevada. O Alba também tem uma equipa extremamente alta desse ponto de vista e poderia ser um jogador importante na fase final do jogo. Não era determinante entrar, portanto a entrada dele no fundo foi apenas um prémio para ele. Porque as pessoas não sabem, mas o Bandeira esteve durante 3 semanas a fazer 3 tratamentos diários, portanto prescindiu do seu trabalho, e foi um atleta que recuperou rapidamente, muito pelo empenho que colocou nessa recuperação. E portanto isto é um prémio para ele, e tiro-lhe o chapéu por isso, porque nem todos os jogadores amadores têm esta disponibilidade, e acho que ele merecia isso, e portanto foi por esse motivo. Agora ainda tem algum percurso a fazer, porque esta é a segunda semana que ele treina, e à semelhança, por exemplo, também do Dani, que ainda não está em condições de fazer o jogo todo, mas uma das semanas, e creio que será possível. E esperar que o Diogo, definitivamente, também fique bom, porque é um jogador também que nos faz falta, é um jogador com muita qualidade. E acho que com a equipa toda as coisas naturalmente tornam-se mais fáceis para o treinador. É óbvio que todos os treinadores desejam ter todos os jogadores disponíveis. Ó Carlos, deixa-me só meter a colherada e vais fazer essa pergunta ao Pedro Ilharco, se ele ainda mantém aquela ideia que já deixou aqui em anterior conversa, em que estes 6 candidatos, ele já sabe qual é o campeão ou qual vão ser as equipas que vão passar, se ele já sabe disso e se não engloba lá a equipe de Nogueira do Cravo. Pedro Ilharco perguntava aqui o Albino, pergunta se, como já tinha falado, que já sabia quase quem era o campeão, já sabia quem eram as duas equipas que iriam subir nestas 6 que se apresentam como candidatos ao título. Ele pergunta se também inclui a equipa do Nogueirense como um candidato à subida, depois daquelas duas que você já tinha dito que já sabia quem eram. Eu mencionei as duas equipas. E as pessoas têm que entender a diferença entre duas ou três coisas, que é, uma coisa é a equipa, portanto o plantel, ter ou não ter capacidade para lutar pela subida, outra coisa é o clube, ter a estrutura ou não ter para lutar pela subida, e aqui a estrutura não tem a ver com condições nem com condições financeiras, tem a ver com a estrutura emocional e mental de acreditar que é possível, E tem a ver com a terceira coisa, que infelizmente no futebol é muito importante, que é a representatividade desse clube junto, não só da associação, mas sobretudo junto da federação. E acho que toda a gente entende que neste momento na Associação de Futebol de Coimbra há 3 equipas com possibilidades de subir divisão. O que seria inédito, o que seria histórico. Também acho que toda a gente entende, olhando para o futebol do distrito de Coimbra, o peso que tem na Federação Portuguesa de Futebol. Quantas equipas nós temos na Superliga, quantas equipas nós temos na Liga de Honra, quantas equipas temos na segunda divisão e que equipas são, e como é que essas equipas lá se mantêm, quantos árbitros temos na primeira divisão, quantos treinadores temos vindos de Coimbra na primeira divisão, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, acho que qualquer pessoa entende que num grupo de 6, onde há 3 de Aveiro, 2 de Viseu e 1 de Coimbra, provavelmente será difícil ou muito difícil para essa de Coimbra conseguir a tal representatividade que é necessária. Se do outro lado houver 2 equipas com um caminho um bocadinho mais fácil para a subida, a subir alguma de Coimbra provavelmente seja mais fácil do outro lado. Agora, as outras 2 questões que eu lhe disse, o plantel do Nogueirense e a direção do Nogueirense estão preparados para voltar para a subida de divisão. E iremos fazê-lo como é a nossa intenção desde o primeiro dia. E isso, com mais ou menos dificuldade, seremos e conseguiremos fazer sempre o maior número de pontos possível. E lutaremos até ao fim pelo melhor resultado possível. Mas já agora, é candidato do Nogueirense ou não? Diga-nos. Parece-me que não é lógico. Se eu não disser que o Nogueirense não é candidato, é evidente que o Nogueirense é candidato. Se o Nogueirense é candidato e se quer lutar pela vitória em todos os jogos, no final, naturalmente, que vai subir a divisão. E o Nogueirense treina e trabalha para ser candidato. Treina e trabalha como um candidato e não tem medo em assumir que é um candidato. Mister, para terminar este trabalho de Nogueira de Cravo, quer seu, quer meu, estamos numa época festiva, a época pascal, onde há a união das famílias. Que mensagem deixava para a massa associativa do Nogueirense, para a direção e para todos aqueles que gostam de futebol, quer que gostem, quer não gostem do Nogueirense, que mensagem deixava nesta época festiva? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns à família Nogueirense por esta vitória, que é importante precisamente nesta altura. Desejar também à família do Futebol Clube Oliveira do Hospital que consiga os seus objetivos. É porque creio que o Conselho de Oliveira do Hospital ficará muito bem representado e feliz se as 2 equipas conseguirem os seus objetivos. E por outro lado também, a todos os habitantes deste Conselho e de outros Conselhos também, que aproveitem de facto este período, que é um período de união e de reunião das famílias, para que não seja só um período de mais alimentação e mais bebida, mas que também seja um período de reflexão, de conversa, de união, e que as pessoas definitivamente procurem encontrar o caminho do bem e da paz em detrimento dos outros caminhos, porque a vida é rápida, só a vivemos uma vez, e não aproveitá-la é um disparate da nossa parte.